sweat. Bleu nous ils sont si on est si holé. Pour les femmes plus naturel. Pra nós dois fumar no litoral. Se você não tiver de bem comigo, não me sinto vivo, não posso dormir. Repouso a cabeça sobre teu umbigo enquanto você passa o back pra mim. Vê como ela é linda, vê como ela é chique. Por favor, não me trate como Jada Pink. Vê como ela é grande, medidas perfeitas, amor. Só você é o meu bike fit. Ok? Linda como um conjunto Shimano. Todo mundo sabe que eu te amo. Mas eu relembro.